que será, em fazer aquele outro tipo de programa também? Ah. Acho que não, né? Porque eu sou muito feio e, enfim, nem de graça, né? Sem chance. Participe aqui do Front 4598828 no WhatsApp, Transamérica Foz no Facebook e arroba Transamérica Foz no Twitter. E caramba, eu sou tão feio que o espelho até trinca quando eu passo na frente, né? Já imaginou? Sem chance pra prostituta. Take a chance with me, as I ain't so bad.